televisão. Nesse espaço que manda é a bicha. Se acha, né? Quero ver sobre a vida. Nesse espaço que manda é a bicha. Gata, gata, gata, deixa comigo, deixa. Cheguei pra dar o meu recado, só pra deixar avisado que a grandona pra caralho não quer mais fortalecer. Agora o jogo vira, eu quero ser bem servida. Lá pras quatro da matina, eu quero sentir você. Novo, vucu-vucu da bicha, que absurdo domínio. Assim não para, as bichas tremem do chão. Novo, vucu-vucu da bicha, que absurdo domínio. Assim não para, as bichas tremem do chão. Libera a pista, nesse espaço que manda é a bicha. Atura, vai, bebê. Se não aturar, tu vai sofrer. Nesse espaço que manda é a bicha. Ai, que vibrato gostoso. Eu tô adorando, viu? Deixa eu te contar, bicha que é bicha não pode deitar. Mano, olha aqui, vou te passar a visão. A bicha é nossa, vamos até o chão. O ponto é certo, pode confiar. A luta é nossa, pode se jogar. Quem é maluco de tentar parar? E se tentar, vai ser pior. Abre caminho, libera a pista. Nesse espaço, quem manda é a bicha. Cansei, bebê, cansei de fortalecer. Também cansei, bebê, tá? Nesse espaço, quem manda é a bicha. Deitar, bebê. Não pode, não. Nesse espaço, quem manda é a bicha. E a gente não deita, né, minha irmã? Ah, que nada.